Skate. Eu vou skate. Eu vou fazer um skate que ela não vai skate. Se for skate, eu vou fazer um skate que ela não vai skate. Cara, eu vou te avisar. Skate. Skate. Ô Júlio, você tem 2 minutos pra inventar uma abertura de skate. Eu vou fazer um skate que ela não viu skate. É uma ótima pergunta. Skate. Vai ser a partir de agora. Como que é a abertura? Vai, apresente aí. Eu não sei nem apresentar eu mesmo, vou apresentar a gente. Trabalho você em dobro. Você vai aprender agora, nesse exato momento. Pense que a gente são sapatos. Você tem que vender para um cliente. Nossa, que bosta. Você quer, leva. Você não quer, tchau. Próximo. Eu funciono assim. Skate. Não vou skate. Eu aguardo. Eu também. Skate. Não vou conseguir alguma coisa. Desista disso. E esse daí pra vocês é o Juco Melo, e aqui é o Rafael Folha, e vamos começar agora com uma leitura de e-mails, que a gente prometeu que até o final do ano, embora a gente tá com uma microférias aí. É microférias da onde? Eu tava trabalhando? Microférias do podcast, porque do trabalho mesmo ele tá só fudido. Tomar no cu, dezembro e shopping é uma desgraça. Trabalhando até meia-noite, olha só que beleza. Que beleza. Mas graças a Deus eu vou folgar hoje e amanhã, pau no cu de todo mundo que tá trabalhando lá. É, brincadeira, se você estiver escutando isso. Eu vou folgar a véspera do Natal e a véspera do Ano Novo, pau no seu cu. Leitura de e-mails, é isso, né? Que a gente veio fazer aqui. E o que que é um e-mail, Júlio? Não, digamos que não é nem leitura de e-mails, é leitura de e-mails e comentários. Leitura de e-mails e comentários, porque e-mails são coisas arcaicas. E a gente não recebeu e-mail nenhum. Triste, shame on you. Estou triste com vocês. Então é só uma leitura de comentários, porque não tem e-mails. E-mail, às vezes, pode ser mais elaborado, porque o cara, para ter um trabalho de abrir um e-mail, ele tem que, no mínimo, estar pensando no que ele vai escrever, né? Só se envia e-mail para duas coisas hoje, para enviar currículo ou para enviar alguma notificação. Para receber promoções de algum... Não, isso é spam, isso não se escreve, isso é criado automaticamente pelo site. Merda. Nem sempre é automático. Eu mesmo, quando eu trabalhava em site, eu que digitava alguns e-mails lá, infelizmente. Você trabalhava em site há quantos séculos? 3 anos atrás. Né, eu comecei a trabalhar na merda do shopping. Mas... E agora você tem e-mails de spam automáticos da Libsquid. Exato. Porém, dessa vez a gente não tem um Thiago padrão, mas nós teremos um outro Thiago, porque esse pode até dizer que é uma leitura de comentários especial Thiago Ramos. Porque, caralho, tava inspirado, hein? O Thiago Ramos, ele tem um podcast também, é o One Drop. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá também, é bacana. Os episódios deles costumam ser mais curtos do que o nosso. É, porque até então a gente, nossa, extrapola. Costuma ser uns episódios de 20 minutinhos, por aí. É um textinho um pouco mais pensado, não é a gente que com certeza traz pauta pra ser discutida. Não é coisa de gente retardada que vem aqui sem a pauta em mente e começa a falar quando vê tá falando de invasão alienígena. Mas, pra começar, não vai ser iniciado com o Thiago, porque tem um e-mail do Ed Cavaleiro, nosso querido Eduardo, acredito. Eduardo? Pode ser Ed. Eduardo. Ou é Ed mesmo. Edward. Ed Gama. Ou é Eduardo, ou é Edward. Inclusive, ou é o Nietzsche. Ed Nietzsche. Eduardo, o Nietzsche. Sede. Mas eu leio... Ou Edevaldo. Edevaldo. Agora Edivaldo, ele é Edevaldo. Pode ser Edivaldo. Não, Edevaldo. Edevaldo. Com E. Só pra ficar mais... Assim, topzera. Mas, Ed, que a gente lê muito, né, esses comentários, né? Porque mês 10... Não, veja bem. Eu gostaria de enfatizar aqui, já que o Thiago vai ouvir esse porque ele não está participando, que a culpa é do Thiago. Porque sempre que é uma leitura de comentários, o Thiago está em outro país. Ah, isso daí é o que acontece com pessoas saudáveis que saem de casa. Tem vida, porra, de ter vida. Acabei de sair do trabalho e vim direto pra cá. Ter vida pra quê? Mas ele falou sobre os animes dessa temporada. Um que eu achei bacana e meio que passou desbatido foi Granbell. Basicamente são garotas mágicas, mais mecha, mais Battle Royale. Não, é isso. Não passou batido, só a ponto de notificação. Não passou batido, mas... eu nem quis comentar sobre garotas mágicas em mecha, em Battle Royale, porque eu... caralho. Pera aí, vamos juntar todos os gêneros que... deixa eu terminar. Onde sete meninas se matam pra conseguir poder mágico supremo. Pode continuar, depois eu termino o e-mail, vai. Cara, juntaram... ah, quem que tá tendo sucesso? Ah, garotas mágicas. Que mais? Mecha. Que mais? Battle Royale. Não, mas vai ficar muito clichê. Morte. Foi isso. Não é tão desse clichê assim, porque depois de Madoka Mágica, toda garota mágica tem que ensinar a morte. É, exato. Mas lembrando de Granbell, eu sempre lembro do gerente do Crunchyroll, que ele é o maior fã de Granbell do mundo, que ele não consegue passar uma semana sem comentar sobre Granbell. Vamos voltar à leitura aqui. Foi um anime curtinho, 3 episódios, e não foi nada que mudou minha vida. Mas era bem divertido. E dos lançamentos, acho que o único anime que sei que está sendo adaptado e não uma continuação é Beastars. Saiu esse mês no Japão e parece que em breve vai ser catálogo Netflix. Então, esse mês, no caso, foi há dois meses atrás. Foi mês 10 de outubro, só pra datar isso daqui. E hoje é dia 22 de dezembro. Foi o temporal que a gente gravou e no final a gente falou, tipo, os animes que não eram continuações. Sim, basicamente. Sim. E a gente comentou de Beastars depois. Sim, comentamos. A gente que é lento demais, desculpa, perdão. É que, ó, veja bem, a gente tem duas pessoas que trabalham em shops, que o domingo não bate. Mesmo trabalhando no mesmo shopping, nosso sistema de folga de domingo é diferente. E uma pessoa que tem vida social, uma namorada, faz faculdade, trabalha, tava fazendo TCC, a namorada mora perto pra ele poder sair, e pior, ele tem família pra sair junto. Olha só que absurdo. Família, droga. Agora vamos lá, começando a sessão, Thiago Ramos. Thiago, inclusive, esse que não tem H, isso é estranho. Thiago, fica na verdade, talvez isso é mais normal, porque o H não é tão usado no Brasil até os pobres descobrirem. Então, mas tipo, é que tô tão acostumado há tantos anos de Thiago com H que fica tipo Ti. Aí Thiago sem H fica parecendo Ti. Thiago. Mas... peço perdão. Mas nós amamos você, Thiago. Nós amamos você porque vocês. Você é fez, escuta a gente. Escuta muito, fez vários comentários. Eu escuto você também, é nóis. Está de parabenizações. Mas vamos lá ao primeiro comentário dele. Momento Thiago Ramos Melo. Ele fez um comentário no Slice of Life de número 6, o atual mundo dos Isekai. Também no mês 10 de outubro. Detalhe, pedimos novamente perdão. Mas vamos lá. Engraçado que a indústria está saturada dessa demografia. Demografia, palavra bonita. Parabéns, é tanto... embora eu acho que tá errado, porque aí no caso, nesse caso, eu acho que seria gênero mesmo, isso. Em vez de demografia. Mas depois eu confirmo e qualquer coisa eu corto. Poder de edição. Demografia é a ciência que estuda e investiga a população. Então, por exemplo, shoujo, shounen, que são... por exemplo, garotas jovens e homens jovens, eles são demografia. Agora, isekai, ele é gênero mesmo. É tanta coisa de isekai que parece que nem tenho vontade de assistir. Realmente, nossa, é tanto isekai que quando fala isekai, você fica, qual é a diferença? Se não falarem, é diferente por isso, você nem fica com vontade de assistir. Inclusive, teve um isekai que saiu nessa temporada que eu tenho que assistir ele, que é um da bibliotecária. Que ele sim. É algo mais diferente, mas aquele... é meio Slice of Life, você não vai curtir tanto. Ah, então, mas... que é o contrário de mim. Sim, mas eu tenho que ver só pra adicionar no currículo. pra xingar. Não, eu não costumo xingar Slice of Life. Passa tempo até. Então vamos continuar. Olha que o último que vi foi Konosuba e olhe lá. Apesar que é uma sátira ao gênero, dando várias piadas em relação ao RPG e aos personagens. Sim, Konosuba é completamente uma sátira a toda essa saturação dos isekais. É um anime pra assistir sossegado e se divertir com as... Os quests? Os quests. Os quests. Os quests, é. Entre aspas. Porque, como ele botou aspas aqui, não são quests tão boas assim. É, sim. Parabéns pelo cast, esperando novos episódios. É, desculpa novamente. Desde o mês 10, acredito que saiu novos episódios. Não, saiu, a gente colocou, lançou indo no mês 11, mas desculpa, novamente. Mas muito obrigado pelo elogio. Obrigado, desculpa, a gente promete. Não, a gente promete o caralho, mas... Perdão pelo palavrão também. A gente não promete, mas tentaremos fazer com mais frequência no ano de 2020. É uma das promessas de 2020 do Rafael, não minha. Agradeço. A leitura eu não prometi. É, a leitura... Prometi que a gente não ia perder os tempos dos podcasts. Sim. E eu ainda assim não garanto tanto. Mas qual foi... E agora o comentário, olha só, adivinha de quem, o Júlio? Do Thiago Ramos. Exatamente, Thiago comentário Ramos. Do Thiago Ramos. Engraçado que, tipo, tem dois comentários do Thiago Ramos, aí tem dois... Não, aí vem quatro do Thiago Samus Melo. Ele lembrou que ele era Melo depois de comentar duas vezes. Às vezes ele é um fã seu, e aí? Ou um parente. O pior é que o Melo dele é errado, é igual o meu. O meu Melo também é com L só, o Melo oficial é com dois L's. Esse é um Melo brasileiro, é um Melo errado. Melado. Olha só, nessa vez é só Thiago Ramos, não tem Melo. No episódio do Slice of Life 5, por que tantos personagens? Você pode ver que ele começou do 6, que foi o ele começou do 6, foi pro 5, 4, aí ele pulou pro 1, 2 e 3. Ele escutou os últimos pra saber se ele ia gostar da gente, acredito. Sim, isso mesmo. Aí quando ele percebeu, gostei dos caras, dele vou maratonar o resto na ordem certa. Dá pra engolir. Eu costumo fazer isso também. Eu pego o último porque normalmente já tem o com qualidade mais maior, qualidade, sim. O povo já sabe o que tá falando. Aí depois que você. Ou não, no nosso caso, desculpa, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Acho que uma obra é recheada, até demais, de personagens, pois querem colocar pelo menos um tipo de personalidade de cada pessoa. Como vocês falaram. Tem que ter aquele mais porradeiro, outro mais exaltado, um inteligente, um tímido, etc, etc. Desculpa as pausas na leitura, é que tipo, a gente tem dificuldade pra ler de longe. Eu tenho dificuldade pra ler em qualquer lugar. Mas eu vou... Eu sou cego, deixa eu chegar mais perto. De vez em quando a gente se perde... Me perco, tô me perdendo mesmo. De vez em quando a gente se perde de tanta gente pra lembrar. E no caso, mal decora os nomes dos personagens. Mas se for pra não estragar a história, tudo bem. Aliás, tem muita obra com tanto personagem avulso. Sim, é um problema muito grande de criar muito personagem que você não consegue desenvolver. Mesmo nas obras grandes, que tem, por exemplo, um time principal, eles não conseguem desenvolver os personagens. Vide, vamos lá, Naruto. Naruto não desenvolveu ninguém. Ninguém. Não desenvolveu nem o Naruto. Não desenvolveu o time 7, não desenvolveu os times adjacentes, não desenvolveu os... Como posso dizer? Os senseis, assim por dizer, os mais velhos. Não desenvolveu ninguém. Pegou os dois principais, atochou poder até no cu e falou, vai, explode a porra toda. Aí pegou a menina do time, cagou. Deixou ela de lado, tinha um Sakura. Potencial gigantesco para ela. Ela tinha vai dar uns gritos de vez em quando de Naruto aqui, sabe? É tipo a Inoue do Bleach, que só tá no anime pra gritar. Cara, só que pra quê? Não tem pra quê, velho. Tem que desenvolver o personagem, mano. Mas... A Inoue era uma waifu minha, quando eu era jovem. Nossa, eu nunca gostei, eu tinha vontade de bater no criador dela. Não nela, no criador dela. Que ó... Eu era jovem, estava com os hormônios na pele. Imagino que sim. Mas é. Eu não posso falar muito sobre decorar nome dos personagens. Eu porque não recordo nem nome de pessoas. Porque, tem esse problema. Eu não recordo o nome de pessoas, eu não recordo muito normalmente o nome do anime, porque eu ruxo muito. Eu pulo a opening, eu pulo a ending, eu pulo tudo que não agrega a história. Tem um detalhe também. Querendo ou não, a gente somos ocidentais, vem numa cultura... Desfaz esse é 20 somos, porque não vai dar, não. Vai dar, já foi. Vai dar, já deu. Caralho. É isso daí pra baixo, meu amigo. Você que se vira aí com sua audição. Mas vou até repetir, inclusive, a gente somos ocidentais escutando nomes e culturas orientais. Então, não são nomes que a gente tá acostumado. Sim, e não são. Dificilmente a gente vai aguentar mesmo. É diferente do tipo, você vê um anime que o personagem principal chama João. Por exemplo, no Excel Saga, ele tem um pedreiro que se chama Pedro. E eu nunca esqueci desse nome. Nunca vamos nunca. Esquecer. E, tipo, eu vi Excel Saga uma vez com 12 anos, tá ligado? Mas é algo que a gente tá acostumado, adaptado. Então, se você não lembra do nome do Kuroshima, do Suzuki, sei lá, não se sinta tão mal. Às vezes não é um problema de memória, é falta de costume mesmo. E parte pro próximo. Vamos agora ao primeiro comentário do Thiago Ramos Melo. Não é mais o Thiago Ramos. Duas pessoas diferentes. Vamos lá. Ele comentou no Slice of Life 4... É o que a gente falou, ele veio 6, 5, agora o 4. Animes que revemos. É muito raro rever algum anime. Por causa da Netflix, eu retornei a ver alguns capítulos de Cavaleiros do Zodíaco e vi completo. E muitas vezes... Não, pera, e muitas vezes Evangelion? É isso que ele queria dizer? É isso mesmo. Acho que por serem os animes que eu mais gosto e marcaram a minha infância. Então, tem um detalhe também nesse caso do Netflix, porque como a gente tá pagando na maioria das vezes... Paga nós, então. Ha. Como você tá pagando o serviço, você tá lá sapeando pra ver, deixa eu ver o que eu posso ver aqui. E muitas vezes o que você não conhece, você não vai ver por medo, às vezes, e preguiça de perder seu tempo. Preguiça, aquilo. É. E aí você vê aquilo lá que você já sabe que é bom e fala, ah, tá aí, vou rever isso. E, por exemplo, no Evangelion, faz muito tempo que eu vi Evangelion, e eu revi na Netflix. Inclusive, eu fiquei muito triste porque a ending é outra e saudades do Flame to the Moon. Quando eu tinha Netflix, eu aproveitei pra rever Avatar umas 8, 9 vezes. Justo. Em sequência, assim. Aí eu só vi umas 3 vezes. Isso foi na época que eu tava morando em São Paulo, num apartamento com os amigos meus. Então, já aproveitei e viciei todo mundo em Avatar. E aí foi a porta de entrada do anime pra eles. E se foderam. Sai. Aí eu saí. Falando em Netflix, você veio várias vezes, tem o João, que é um amigo meu, conhecido também como Trem, ou THMC. É que ele usava, escrevia T-Tree de uma forma diferenciada, aí ninguém conseguia falar e a gente começou a chamar de Trem. Hoje ele é o Trem. É, ele que é do canal Play for Fun, caso vocês gostem de ver YouTube aí, que eu não vejo muito YouTube. Mas ele começou a assistir o How I Met Your Mother, tipo, que é por recomendação nossa. Aí ele literalmente... Nossa, não, porque eu não vejo essas coisas, agradecido. Nossa, da pessoa que estava naquele grupo, naquele exato momento. Ah, sim, obrigado. E ele reveu, tipo, umas 9 vezes, literalmente seguidas, meu sem Deus. Parar. Eu não consigo ver uma vez, eu tenho asco às séries. Eu gosto de How I Met Your Mother. Nossa, Como eu imitei sua mãe. Eu tô vendo alguma coisa, aí vem uma risadinha inserida automática de fundo de seriado americano. Eu vomito. Yay! Eu vou botar uma cisadinha aqui nesse podcast. Não, venha a falecer, agradecido. Tem alguma coisa que você possa comentar disso? Não. Muito bem. Agora, novamente, olha só, temos um outro comentário aqui, e dessa vez é do Thiago Ramos Melo. De novo. Agora ele voltou, ele foi pros primeiros episódios, estamos no Slice of Life 1, como entramos neste mundo. Nesse caso eu não posso nem culpar a minha leitura de longe, foi minha falta de dicção mesmo. Nossa, nossa dicção tá horrível, pedimos perdão. Desculpa, eu não falo muito, inclusive pessoas falam que eu não sei conversar. Eu só sei perguntar o número do sapato. Vamos lá. Comigo foi através da televisão mesmo, com nossa gloriosa Rede Manchete, vendo Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho e vários animes, além de Tokusatsu. Depois disso, e sabendo que é anime, fui pego nas drogas piores. Mas foi na época das lan houses. Que nem você, só que você foi um meio diferenciado. É, o meu foi lá, diferenciado. Lan house era uma meio pesada. Era uma lan house da Deep Web. E além de ficar horas jogando CS e Need for Speed Underground, fui assistindo outros animes em avulso. Só um adendo, ele escreveu NFSU. Graças a Deus o Rafael tá lendo esse, porque eu não faria ideia que é Need for Speed Underground NSFU. Às vezes é não fazemos seu útero. Se fosse trocasse o S pelo F ali, seria not safe for life. Aí seria preocupante. Mas prossiga. Poderia ser not safe for work. Que aí foi no seu caso, Nana House. Mas sim. Voltando. Quando comprei meu primeiro computador, fui logo baixando vários animes e fansubs e criando quase que uma biblioteca. Foi aí que meu momento capitalista, agora com renda e tudo, foi comprando algumas coisas, principalmente mangás. Mas agora diminui, pois a vida adulta requer mais de uma vez em quando vejo um anime da temporada e escuto meus anime songs. No caso, nesse episódio a gente decidiu pegar o início da droga mesmo, até porque, que nem você, eu já assisti anime da TV. A maioria das pessoas, acredito, só não sabia que animes, pra gente era desenho. Porque, sei lá, tu desenho, tá passando TV, animado. Eram pequenos, não entendíamos, gostávamos, mas... Tinha pessoa que chamava o filme da Tartarugas Ninja de desenho, e era live action. Então, é isso aí, tudo desenho na nossa vida. Tudo desenho. Mas, em questão à Rede Manchete, eu com certeza vi coisa da Rede Manchete, só que eu era tão pequeno que eu não me lembro da existência da Rede Manchete. Então, tipo, eu vi coisas como Cybercops, que passou lá, eu gostava pra caralho, mas eu não lembro de que passava na Rede Manchete. Sim, é, pra não... Pra mim era, tipo, sei lá, de TV. Mesma lá, coisa, não. A gente não lembra que é Rede Manchete. A gente lembra de muitas coisas que eram exclusivas de lá, mas a gente não lembra que era lá, exatamente. Então, tipo, a primeira vez que eu ouvi os outros falando Rede Manchete, fiquei pensando, Rede Manchete, que merda eles estão falando? Será que passava aqui? Passava, realmente, mas não, eu era muito criança pra isso. Inclusive, lembro de coisas como Super Pig. Você lembra de Super Pig, cara? Dificilmente alguém vai lembrar disso. Nossa, eu tenho algum lapso com Super Pig de alguma coisa, mas não me vem a imagem na cabeça. Não, nada, assim. Né? Era uma guriazinha, anime mesmo, que ela... usava os poderes de porcos e ela se transformava numa super porco, ou coisa do tipo, gordinhazinha assim. Tem parabéns. Uma colega nossa que deve ter assistido muito isso. Olha só. E próximo. Agora vamos a um comentário do Thiago Ramos Melo. Imaginei. Um comentário no número 2, Slice of Life número 2, animes que nos tiram da bad. Não, que nos tiraram da bad. Exato. Ah. Porque às vezes... Eu leio errado o meu próprio título. Exato. Demais, hein? Às vezes a vida muda tanto que talvez o anime que tiraram da bad não tira a gente mais da bad. É, tem essa também. Um anime, pra me tirar da bad, tem que ser bem engraçado, pois a alegria enche a barra de energia. Mas um anime que eu vejo, por exemplo, foi Sakura Soul no Pet Canojo. O personagem principal quer ser um designer de games e tenta tudo para ser, mas não consegue nada e mesmo alcançando seu objetivo, sempre tem algo impedindo, principalmente para o personagem coprotagonista. Vale a pena assistir. Desculpa, pelo amor de Deus, de novo, essas pausas não programadas aqui, tipo, de longe eu não consigo enxergar ponto final, vírgula, nem nada. Peço algumas, perdão. Algumas pausas o programa vai cortar, fica suave. Graças a Deus. Ele já reduz todos os espaços vazios. Normalmente eu, antes de eu descobrir essa magia, eu mesmo ia cortando. Nossa. Principalmente nas minhas próprias falas, que eu sou a pessoa que mais pausa. Fica um você fica aí. É... Eu fico tentando lembrar, porque minha cabeça já foi pro saco faz tempo. Que bom que eu não uso droga, senão eu não viveria. Então, que tira ele da bad é Sakura Soul no Pet Canojo. Você lembra de Sakura Soul? Gosto. No Pet Canojo? Ele é o principal de um cabelinho marronzinho, que ele estuda numa escola onde normalmente as pessoas são criativas, porém ele não sabe no início o que ele quer fazer. Tá. E se muda pra lá, a Pet, no caso. Sim. Que é uma guria que é uma artista fodelona, porém ela tem altos problemas cognitivos. ela é artista boa, mas ela é ruim no resto. Resumindo. Autista, né? Autista. Sim. É criativo pra caralho, mas tem... problemas de... cognição e tal. Sim. E coisas que... Sim. São... E é basicamente, ele vai tentando lidar com ela, ele vendo, tipo, tendo esse comparativo de uma pessoa que é um gênio entre uma pessoa que tá tentando ser alguma coisa na vida. Tá se esforçando pra ser algo, sim. Ao mesmo tempo, ela tentando apoiar da forma dela, ele. E é bonitinho e é isso aí. So cute. Eu gosto, cara. Às vezes eu realmente vejo o Sakura Pet quando eu tô na bad, só que ele é mais... É aquele negócio que eu tenho de quando eu tô na bad, eu quero me afundar mais na bad. Que eu vejo Shigatsu Akiminusso, eu vejo Sakura Soul, esses animes da desgraça. Pior coisa que eu faço quando eu tô na bad de vez em quando é ver anime que tem muito, como eu posso dizer, muitas questões sobre a vida, sobre a existência, sim, sim. Filosóficas. Caralho, acaba a vida, acaba, nem acaba, dorme, acaba. Nem dorme. Acaba. Mas esse dia mesmo, por exemplo, tava querendo ver Sangatsu no Lion, que é outro anime, que ele é literalmente sobre depressão. Sim. E ele é muito gráfico sobre isso. Então, se você tem depressão, não recomendo tanto você ver, porque pode te dar gatinho. Pode te dar gatinhos. E Lion, por isso que é Lion o nome. Adote gatinhos. E, tipo, a única coisa desse anime que não corta, tipo, dá um corte na depressão é uma família que ele encontra lá, que são uma família de irmãs que não tem mãe, não tem pai, só um avô. E até a parte feliz é triste. Complicado. Mas vamos lá, de quem é o próximo comentário? O próximo comentário é do Thiago Ramos Melo. No episódio Slice of Life 3, o que fazer enquanto vemos animes? No caso, ele comenta: acho que fazer outra coisa seria uma missão impossível pra mim. Pois como eu vejo muita coisa legendada, preciso de muita concentração pra ler e ver a cena. Então, a gente também vê legendado. Eu vejo legendado, porém, TDAH, então eu, sem querer, querendo, eu faço muitas coisas automaticamente. Eu faço muitas coisas automaticamente porque, querendo ou não, mesmo que nós não tenhamos... Ansiedade, eu não posso perder tempo. tipo isso também. Eu tenho muito disso. Mesmo que nós não falemos de japonês ou entendamos japonês fluentemente, algumas coisas você consegue entender, absorver só da nossa carga de animes. Tipo, ouviu muitas vezes a mesma frase lendo, tem horas que você ouve ela, você não tá lendo, você sabe o que o personagem falou, então você deixa de ler por um segundo, olha, presta atenção na outra. Presta atenção na outra tela e volta e você não perdeu nada. Ainda mais eu que tenho dois monitores, nossa, toda hora eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu fico agonizado quando um dos meus monitores não tem nada aberto. Eu tenho que estar com alguma coisa aberta nos dois monitores. Eu tenho, é obrigação. Eu acho que se eu botar mais um monitor aqui, eu teria que fazer a mesma coisa. É, cara, não faça isso. Eu vou botar um desenho que se mexe só pra ele ficar lá. Sim, tipo isso. Mas não se sinta mal por isso, porque na real é normal uma pessoa ser assim. É normal uma pessoa normal fazer isso. Exatamente. Inclusive, tem alguns médicos até que recomendam que você não faça muitas coisas ao mesmo tempo, porque pode desenvolver déficit de atenção. Desculpa. Então talvez eu tenha isso por causa que eu tentei fazer muito isso, mas graças à minha ansiedade, sim. Então... Tá explicado. Eu, na escola, quando eu era pequeno, eu ficava tentando fazer a lição em dois cadernos ao mesmo tempo. Parabéns, cara. Caralho, meu irmão. Isso já é demais pra mim. Eu tentava ser ambidestro, daí eu ficava fazendo em dois cadernos ao mesmo tempo. Às vezes eu tentava desenhar desse jeito, mas escrever não, já escrevi. Mas eu jogava enquanto escrevia. Sim. Inclusive, quando eu terminei o ensino médio, minha professora de matemática, ela chegou pra mim e falou: nunca largue seus joguinhos, porque eu jogava e tirava nota alta. O meu professor uma vez me acordou no meio da aula pra perguntar a resposta do que estava escrito na lousa, eu acordei e respondi. Ele falou: pode voltar a dormir. Aí ele deu um esporro na sala falando: ele estava dormindo, ele não assistiu a minha aula inteira e ele sabe solucionar isso daqui. Vocês estão olhando pra minha cara há 40 minutos e vocês não sabem solucionar isso daqui que tá na lousa? Vocês não têm vergonha? Eu fiquei com 10. E dormiu. E dormindo. Feliz. Então, tipo, é normal, inclusive tem gente que não consegue escutar podcast, não escuta podcast porque não consegue escutar o podcast e fazer outra atividade ao mesmo tempo. Então, mas não tem problema nenhum, você é desse jeitinho mesmo, se aceite e é nóis que voa. Não seja um retardado igual eu. Seja saudável. Seja saudável, não seja um retardado igual eu, que sexta-feira eu tava... Eu ganhei aquele Mi Air Dots, que é o fone que fica pequenininho no ouvido. Eu trabalhei o dia inteiro enquanto eu escutava podcast. Daí eu tava conversando com o cliente, daqui a pouco eu ria, o cliente olhava pra mim. Aí eu disfarçava. Pardon, mas sim. É que passou um negócio ali. É que ouvi um negócio engraçado aqui. Vai, prossiga. Eu lembrei. Eu lembrei um negócio engraçado aqui no meu fone. Ai, ai. Mas se uma coisa que eu preciso fazer ao mesmo tempo vendo animes é conversar em chats, com Zap Zap ou Telegram. Apesar do último, larguei por estar em tachos... Caralho, tá foda, hein? Apesar que o último fica não, melhor. Não, eu errei na primeira palavra, eu tô com pistola. Apesar que do último larguei por estar em tantos chats que mal consegui acompanhar. É, isso daí é complicado. Eu realmente eu não fico em grupos, literalmente não fico em grupos. Os únicos grupos que eu tenho na minha vida basicamente são do Telegram com o Rafael e os nossos outros amigos. O do Covil Weeb e o do Covil Weeb com os fãs do Covil Weeb. Que, no caso, pra gente decidir coisas do futuro e... Isso, tem um... Coisas que a gente não precisa falar, não pode falar em público, no caso. Basicamente. Não porque seja ilegal, é porque é pra gente deixar uma certa surpresa mesmo. Sim, ou também pra caso a gente não faça, não haver cobrança. Ou cobrança nossa mesmo, em nós mesmos. Exato, e deixar coisas pra eu lembrar no futuro, porque eu esqueci de tudo. Sim. Mas, por exemplo, no WhatsApp, o grupo que eu tenho é do trabalho, Do WhatsApp, felizmente, eu não tenho nenhum, porque eu tinha um grupo do trabalho, mas eu gerei uma briga no grupo e eu desfiz ele. Tá! Seja o dono do grupo do trabalho. Na realidade, eu não era o dono do grupo do trabalho, mas a minha briga foi tão grande que eu fiz o dono do grupo excluir todo mundo e desfazer o grupo. Parabéns. Só que no caso, meu grupo é do trabalho pra trabalho mesmo. O meu era do trabalho pra trabalho. Parabéns. E aconteceu uma situação que eu fiz acabar. Tem muita gente que põe, tipo, grupo de trabalho, tipo, as loucas. Ah, não, porra. Só as mais. Não. Litrão, esse tipo de coisa que pessoas fazem. Pessoas toppers com vida social. Estranhas. Mas é isso aí, né, cara? Chats do Zap Zap. Do Zip Zop. Eu tô no grupo de Zip Zop do Pokémon GO do meu bairro, porque tem isso. Não, eu não, graças a Deus, eu não jogo mais Pokémon GO há muitos anos. Nem eu, mas fica lá. Eu não mexo no WhatsApp mesmo, então eu não leio nada. É, então, a gente tem uma mania muito maior de utilizar o Telegram. O WhatsApp, eu acho que o único motivo pelo qual eu uso o WhatsApp ainda é que a primeira dama usa o WhatsApp. Só por isso. Usa o Telegram. É. Próximo. Pergunta pra mim. Aí você adivinha. Adivinhe só de quem é o próximo comentário. Nossa, quem será, hein? É do Thiago? Errou. Oh, meu Deus. Outra pessoa comentando. Mas sabe quem é? Escuta. Incrível. Meu Deus do céu. Quem será que é? É o Ed Gama. Ed Gama Knight. Ed Gama Knight. Ele comentou no Slice of Life de número 7. Socões fodas. Vamos lá. Vocês foi o último Slice of Life? Nossa. Mas foi o último, né? Incrível. A gente tá chegando pra expresso. Próximo. Sim. Vamos lá. Vocês comentaram do socão do All Might no Nomo na primeira temporada de Boku no Hero Academia. Mas um pouco mais pra frente, tem um socão ainda mais épico do próprio All Might na luta contra o All For One. Então, eu cheguei a comentar com o Júlio sobre esse soco, só que ele prefere muito mais o primeiro. Eu prefiro muito mais contra o do Nomo. Olha, o do All For One, não sei por que motivos, mas eu achei ele muito mais foda no mangá. No anime eu não gostei. Sim, eu concordo plenamente. Então, quando eu li o mangá, sim, eu fiquei tipo... Quando eu li o mangá, eu fiquei... Caralho, todos estados juntos, caralho. Foi exatamente isso, caralho. Eu achei que era algo meu. Fico feliz. Sim, nossa. Fico extremamente feliz que não fui só eu. No anime, aconteceu e eu fiquei... tá. Talvez uma direção melhor nesse momento. É, porque, tipo, a arte foi linda, foi perfeito. Não sei. Na minha realidade... A animação é boa. É. A arte é linda, sim. Porém, talvez faltou uma direção... Talvez precisou de algum baixo maior pra elevar. Sim. Isso daí. Tipo, por exemplo, na parte que o All For One explode tudo em segundos e tá todos os alunos paralisados atrás da parede e vem aquela música aguda parecendo uma marcha fúnebre. Você lembra da música? Não lembro mais de nada, meu amigo. Ela, como que ela é? Ela é tipo... bem aguda. E eles estão paralisados atrás da parede. Uma coisa que talvez... Eu lembro que ele... A parte que, tipo, os alunos olhando... Ele tava muito colorido, eu acredito. E talvez isso tenha cortado um pouco. Se talvez ele tivesse escurecido um pouco mais... Direção de fotografia, no caso... Daria uma pressão a mais. Por exemplo, você poderia dar uma escurecida antes... Aí, no momento que o All Might vai meter-lhe o socão... Dá aquela enclarecida pra provar, tipo... Sim, a luz... Tá, eu tô aqui, e aí, por fim, meter uma luzinha no dedinho dele, assim, quando ele apontando. Sim, sim. Agora sim. É você. Talvez daria uma melhorada, mas... A parte que o All For One aparece, pra mim, perfeita. Melhor do que o mangá, até porque o mangá não tem a música pra dar aquele plus. A parte do soco do All Might no All For One, algo na minha hélice inútil... Concepção faltou. Quem que é 20 aqui, né? Quem que é? Dois caras sem faculdade. Ru é, dois caras que... Um cara que abandonou 5 faculdades falando de um dos melhores animes. Da atualidade, com direção foda, tudo foda. Mas, pra mim, faltou. Na minha hélice concepção. Deixa eu te mostrar a música do momento que ficou marcado pra mim. Que é o quando o All For One aparece. Sekkaku Tomura ga jishin de kanae jishin de michibiki hajimetan da. できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことさえ一瞬の出来事。何が起きたのか1秒にも満たない。それでもその男の気迫。 Tipo, essa música dá uma puta tensão, mostra meio que imagem deles todos mortos. Mas mesmo assim, você pode ver que é bem colorido ainda essa cena. Sim, faltou ser mais dark. Não, nossa, é inútil reality concepção. Não é exatamente um dark, mas só de você alterar a iluminação, até porque eles estão de noite, não era pra estar tão colorido assim. É, então, assim. Tá claro. O vermelho do sangue é um vermelho muito vivo. O preto parece que é claro. Tipo... Então, tipo, se eles tivessem dado uma escurecida, uma iluminação diferenciada, teria melhorado muito. Só continuando o comentário, na luta contra o All For One, quando ele usa o épico United States of Smash, e também é o soco que aposenta o herói símbolo da paz, já que depois disso ele perde os poderes. É, não perde os poderes, ele só usou tantos poderes e levou o corpo dele a um nível tão grande que ele só consegue manter a forma dele por um segundo, literalmente falando. Ele consegue... ele consegue literalmente inchar e desinchar no mesmo segundo. Então, ele literalmente abre mão. Mas mãos. Em questão de importância, ele realmente tem muito realmente, mais importância em que questão, o soco do nome. Em questão Momo. De importância, sim, é muito mais importante. Só que... Essa parte pra mim foi muito mais importante quando o All For One já está derrotado, que ele simplesmente pega, aponta pra tela e querendo apontar pro Deku. E o Deku vê que é pra ele, o Deku entende que é pra ele, o Katjan tá do lado do Deku também entende que é pro Deku, enquanto todo mundo grita... Alegre, feliz, contente, você vê na cara do Deku a cara de... Fodeu? Resumindo, fodeu. Um desespero de todo aquele peso caindo sobre os ombros dele. Pra mim, isso foi o soco. Soco pra mim foi fraco. No anime foi fraco. No anime foi fraco. Mas... Leia o mangá e põe a música em cima. Então, lê o mangá, não sei se leu o mangá. Fala pra gente se você prefere realmente o anime ou a parte do mangá disso daí. Comenta aí, você gosta de anime ou de mangá? Chega pra gatinha e pergunta, você gosta de anime ou mangá? Concluindo o comentário. Opção. É um ou outro. Para de me cortar, cara. Concluindo... Eu sabia. Concluindo o comentário. Outro soco memorável é do Naruto. No fim da saga Shippuden contra Kaguya. Quem que é Kaguya? Vamos lá. Eu não li nem este Naruto inteiro. Eu parei no clipe. Vamos lá, esse é outro ponto importante. Cara, vamos, deixa eu só terminar o seu comentário mesmo. Não é emocional, mas é bem engraçado quando ele decide usar um jutsu de Aren no inimigo, que é um ser divino, e surpreendentemente funciona. Vamos lá, você falou justamente o ponto que eu ia falar, ainda bem que eu terminei seu comentário primeiro. Olha, vamos lá. Você teve anos de um anime... De momentos tensos, momento tipo, um primeiro momento mais tenso de todos é o Sasuke e o Naruto contra Haku e o Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. E tipo, eram dois shinobis, uma que tinha um poder de espelhos e jogava agulhas, e o outro que tinha uma espada grande. Era um grande espadachim? Era. Mas era um cara com uma espada. E tipo, era tenso. Tinha, passava tensão, passava importância, passava medo. Aí passou por muita coisa, aconteceu muita coisa, veio o Shippuden, veio os animaizinhos de poder, veio as bolas de poder gigante. Eu pensei nessa música, de dois em dois. Veio os animaizinhos, eu cantei essa música o dia inteiro hoje na loja. Porque toda hora que alguém subia na escada pra pegar sapato, eu cantava. Os animaizinhos subiam de dois em dois. Tá. Mas enfim, teve um anime com um grande potencial, com uma grande importância, que podia passar muitas coisas. Nossa, vamos um ponto aqui. Eu acho muito mais foda no Naruto, por exemplo, o soco que ele dá num dos Pains quando ele aparece em Konoha. Que tá todo mundo desesperado, foi tudo destruído, grande maioria de toda Konoha tá morta. A Sakura grita pelo nome dele e aí ele aparece. Não antes de Konoha ser destruída, não pra salvar Konoha, mas quando Konoha já foi, já acabou. Ele aparece no momento em que ele estava pronto pra ir contra o Pain. Aí o Pain, subestimando ele, manda um dos seus pra cima dele. Ele simplesmente pula e afunda esse Pain no chão. Esse Pain que deu trabalho pra todo mundo, que ninguém conseguia tocar. Ele foi e destruiu com uma mão. Aí você chega na Grande Guerra Ninja. O problema é o Madara. Oh, o problema é o Madara, tá, beleza. Madara foda, beleza. Ressuscitou uma torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, pra fazer com que a gente tivesse alguma nostalgia, com que a gente tentasse resgatar uma importância do passado. É pra fazer qual... joguinho do Naruto. Tentar resgatar uma importância do passado do qual não existia mais, não sentia mais. Eu assisti a Grande Guerra Ninja sem importância, porque não tem importância mesmo. Aí... Tanto que eu, na real, nem sei o que acontece nisso daí. Eu que não vi. Tipo, mesmo que eu não vi, eu sei de muita coisa do Naruto que eu não vi, porque os outros comentam. Agora, dessa Guerra Ninja e dessa Kaguya, que eu nem vi o rosto dela, nem sabia quem que é. Aí, tipo, tem a Grande Guerra Ninja. Pra mim é tipo Pain. E depois Naruto Versace acabou, não sei nada que acontece no meio. A Grande Guerra Ninja, basicamente, o Madara tenta pegar todos os bichos de cauda pra tentar fazer um jutsu de ilusão infinito e deixar todo mundo preso nesse jutsu pra sempre. Beleza, o OP, legal. Não passa atenção. Até junta todos os Kages atuais, revive os antigos. Não passa atenção. Aí pega todos os bijus, bolha de poder, explosão, caralho, é quatro, não passa atenção. Aí você derrota o Madara depois dele conseguir mais poder e mais poder, sendo que ele já era muito poderoso. Ele era tipo o topo da cadeia alimentar e conseguiu mais poder. Aí, conseguimos acabar com o Madara. Não, vem, aparece um bicho, literalmente falando... Aparece um bicho da lua pra... É Bloodborne. agora é... Devil's Man Cry. Aparece literalmente um bicho da lua de uma... abre aspas, tribo da lua que quer dominar o mundo com uma planta pra sugar a energia da terra. Nossa, por que isso parece tão tema de filme da Sessão da Tarde, velho? Caralho, é uma bosta! Aí, pior ainda, você tem um bicho de uma tribo da lua que é mais forte do que tudo que já existiu na Terra, que tem uma árvore que vai sugar a Terra, todo o chakra da Terra, vai destruir o planeta. Aí, o que você faz? Você pega e esse ser quase celestial, acima de tudo e de todos, você usa pra derrotar ele um jutsu sexy. Nossa, cara, nossa, é tão mais broxante até do que o soco da maca no Kishin. Você falando isso aí pra mim, parece plot de filme aleatório de Digimon. Nossa, eles, cara. Os personagens do desenho e tem que fazer um filme pra dar dinheiro. É muito ruim. É tipo... Tipo, o inimigo agora é outro. Nossa, cara, tipo, não sei. Você pega o maior assassino em série do mundo... ele vem te assassinar, você mostra a língua pra ele e derrota ele assim. Tipo, nossa, cara, não, não. É incabível, é inadmissível, é horrível. Horrível, horrível, horrível, horrível. Eu tenho asco ao nojo do Naruto. Ao nojo do Naruto. Ao fim de Naruto. Naruto clássico pra mim, excelente, maravilhoso. Naruto Shippuden pra mim, não deveria ter nem existido. Boruto pra mim não é nem anime. Peço perdão a todos os fãs, a todos os envolvidos, mas vocês estão vivendo da nostalgia. Isso deixou de ser bom há muito tempo. E se você só vê Naruto, assiste outro anime que não seja Naruto, por favor. Por favor. Mas por fim, nós temos agora um comentário do Sekto. Sekto Kaiba. Exatamente. Eu acho que esse pai era esse o nick dele no Alvanista, eu não lembro. Mas um comentário no Slice of Life 6. O atual mundo de Sekai. Agora estamos bem próximos, porque estamos no dia 6 desse mês. Olha só. Finalmente. Já falei sobre o meu desgosto com os Sekais. E a ponto de dobrar o último que encarei. Mas pensando e assistindo, eis que me veio a dúvida. Dr. Stone é ou não é um Isekai? O que acha? Não é. Deixa eu continuar. O fato de se passarem milhões de anos seria referente a uma viagem a outro mundo e o esquema de descoberta, sobretudo, quando aparece algo tipo vidro adquirido, remete aos jogos de RPG. Seria Dr. Stone um Isekai inovador? Então, é que tipo vidro adquirido que aparece... Ele não vê aquilo. É algo muito mais... Pra gente, do que tipo, pra ele. Porque, tipo, ele não vê, ele não entende. Uma tabelinha pra gente ver como que tá... Pra gente ver como que ele tá no grau da evolução da humanidade, assim por dizer. Porque, tipo, ele não vê aquilo, ele não sabe que ele tá ganhando aquilo, nem nada do tipo. Não tem, tipo, aquele cara lá que mata o leão com um soco, ele não dá um murro no leão e aparece, você adquiriu roupas, agora você tem mais 2 de resistência a frio. Não, eles estão ali vivendo, sobrevivendo no mundo que eles já conhecem, já viviam, e estão usando do conhecimento que eles tinham sobre aquele mundo pra conseguir fazer o mundo voltar ao normal. Assim, por exemplo, que eles usam isso muito pra dar uma ideia gráfica pras crianças de hoje em dia, que elas estão muito mais ligadas aos videogames. Sim. E talvez isso dê uma percepção muito mais cabível pra elas entender. Ele tem um vidro, sei lá, alguma coisa do tipo. Sim, sim, sim. Mas agora, sobre ser um Isekai ou não, isso remete que nem eu falei no outro episódio, que tem... Eu não vou lembrar o nome. Mas tem um anime que ele é sobre uma pessoa que viaja pro passado. Se você considerar isso um Isekai, o Dr. Stone também é um Isekai. Só que, pra mim, nenhum dos dois seria. Se você considerar... Assim como Harry Potter não é Isekai. Você considerar uma pessoa e... Terraformers é um Isekai, porque não é o nosso mundo. Pra ser Isekai, eu acredito que tem que ser um mundo desconhecido pra pessoa. Por exemplo, o Senku, ele ainda reconhece a estátua. Sim. Ele consegue se medir pelas estrelas. Sim. Embora só depois que ele percebe, realmente, né, as estrelas mudaram de lugar. Sim. Mas ele já refaz o cálculo pra dar uma medida em torno disso. O considerado nosso mundo pode-se dizer tudo do qual nós temos ou adquirimos conhecimento que está no nosso antro de acesso. Tipo, o nosso universo é o nosso mundo. Se você mudar de planeta dentro do nosso universo, você está no nosso mundo ainda. É tipo... Tem que ser meio que uma outra dimensão. Isekai seria tipo, basicamente, quando tem a luta do poder no Dragon Ball. Que tem vários universos, eles juntam vários universos. Sim. A luta do poder do Dragon Ball é um Isekai, porque pegou vários universos e juntou em um só. Isso é um Isekai. Basicamente, quando o Trunks do futuro veio passado, não era um Isekai pra isso. Ele. Isso. Mas se o Goku, por exemplo, fosse para o mundo da... Fosse ver o Goku do mundo 7... Aí seria um Isekai. É, um Isekai do universo 7. Ou seja, Marvel tem Isekai. Marvel tem Isekai. Mas... Ele ainda tem coisas que ele conhece, porque o mundo que ele foi é um mundo baseado no jogo que ele jogava, mas ainda assim eles estão tendo que redescobrir tudo aquilo, porque é outro mundo, querendo ou não. Por mais das semelhanças e coisas muito iguais, tipo, ele nunca viu aquela estrada na vida dele, tipo, tem várias coisas diferentes. Tipo aquele anime que ficou um lixo, Shield Hero, que todos os outros heróis, eles sabiam do jogo, sabiam de tudo mais, só que eles não conheciam o mundo. Então o conhecimento deles acabou não sendo tão útil quanto eles acharam. No futuro isso daí muda, mais detalhes, spoiler? Sim, mas, sim, spoiler, mas no começo não foi. Por exemplo, no Log Horizon mesmo, é basicamente... O jogo era quase como uma janelinha do outro mundo. Não que o outro mundo ainda seja o mundo dele. Então, por exemplo, Log Horizon ainda é Isekai. Agora, Dr. Stone, acredito que não. Dr. Stone não, definitivamente não. E por fim temos um comentário aqui, recentíssimo, chegado hoje, no dia 22, às 17 horas, do Ditivu Toy World Express. Que ele fala mais ou menos assim: Naitan Mac Jake School Nyashon Tang Web WP Lar Jong Jag La Chang Bi Chu Long Ra Mach Mot Tang Web Moi Mong Mui Chu Cap Tu Nug Chi Dun. Nessa parte, Júlio, é muito interessante porque ele comenta que Moi Chui Cap Mach Web Chu Kod. Olha só. Mas Quatrinkle Mei, Webtrinkle Nien, Quanhao, Heim, Holdvik. Mas nisso daí tem uma coisa que ele comenta depois, que é o Chukod Nai, Quad Web Hadbok, Chuvek Churivan, Kosodu Liu, entendeu? Sim, mas o Banvonkat, Kaiten Doko, Du Website Ko, Ninyon, 500%. 500%, eu entendi, hein? Sim, sim. Chain tipo, Man. O soco do All Might. 1%. Chain Man Yonbojik. Doingwa Nyudeignya. Mas chega lá no final, ele comenta. Dá até uma dica pra gente. Vorplug, WP Switch Performance, Va WP Rocket. Ban. Tem que dar ban. Tem que dar ban. Ban. Dá ban no Performance do Switch no... No Rocket. Rocket League. No Rocket League do... do WP. Chuck Kai website o cap do cal na Valenju Yunan Pai Chung. É isso aí. Isso aí, parabéns. E eu acho que eu já recebi esse comentário 1 milhão de vezes. Apaguei todos, pelo amor de Deus. Como eu odeio World Express. World Express. Patrocina a gente. E que tal um desafio? Ah, qual é o desafio? Aproveitando que estamos aqui, vamos dar um desafio para os nossos ouvintes. Ah. Invente um modo para eles ajudar a gente a divulgar a gente. Por exemplo, que nem eu fiz. Eu cheguei numa mina do meu trampo e fiz ele mandar o Covil Ib para os crushes dela. Que tal isso? É isso aí, enviem o Covil Ib para os seus crushes. Você, não só para os seus crushes. Achem alguém que tem um crush... E exato. Faz ele enviar o Covil Ib para esse... Para os crushes dele. Quanto mais crushes a pessoa tiver, melhor. Exatamente. Faça isso pra gente, porque é assim que a gente vai pra frente. Comentando o podcast pra um amigo, divulgando. Se cada pessoa que escuta esse podcast recomendar pra alguém esse mesmo podcast, a gente vai ter o dobro. E se continuar nesse ciclo, vai ser o dobro do dobro e assim por diante. Até a gente chegar nos 500% que foi comentado pelo... Ditivu Toy World Express. Mas isso daí é esquema de pirâmide, Rogerinho. Mas é exatamente isso. Faça uma pirâmide. Mande pro crush, esse é o desafio da vez. E não venda Renaudet. Exato, Renaudet gasta dinheiro. E na próxima leitura de comentários, se tiver, graças a Deus, espero que tenha, a gente vai dar outro desafio pra vocês mandar o podcast. Até lá teremos outros. Mas esse é o desafio da vez. E caso você queira comentar, você pode ir no nosso site. Qual que é o site, Júlio? www.covilweb.com.br. Eu não escutei, repita, por favor. www.covilweb.com.br. Um detalhe, como que escreve o Web? Porque tem pessoas que não são como a gente. W-E-E-B. Covil, obviamente C-O-V-I-L. E o Web, W-E-E-B. Web. Web. Pense em um web, só que com um E mais. E se você também gosta tanto da gente que quer patrocinar a gente, quer que a gente sobreviva disso, você ou que melhore nossa condição, porque é foda. Por exemplo, tem que botar uns isolantes de acústico aqui, se possível umas mantas acústicas na parede, na janela, para os passarinhos cantar. Quando a gente tiver milionário, vai ter ar-condicionado. É isso aí. E principalmente também pagar a conta do site, mas detalhes? Detalhes. O site não vai deixar de ser, eu sou trouxa, eu vou pagar. Mas, se você quiser ajudar a gente com isso, você pode doar no padrim.com.br/covilweb, o Weeb escrito da mesma forma que já foi comentado. Exato. W-E-E-B. E se você quer ajudar a gente também, comente, mande e-mail, produza um textão, que a gente vai ler o textão inteiro aqui. A gente vai ler tudo. Tudo que você mandar, a gente vai ler. Não tenha dúvidas disso. A gente acabou de ler um negócio aqui que, meu rapaz, a gente leu. Mas mandaram pra gente. Isso aí. E isso nos deixa muito felizes. É isso que vai fazer a gente continuar produzindo mais. E amamos muito vocês. Bom final de ano. E talvez Natal. Não sei quando vou fazer isso. Comam muito. É isso. Bebam bastante líquido. Bebam bastante líquido. Um beijo, Thiago. Todos os Thiagos. O nosso Thiago. O nosso Thiago Ramos, e o Thiago sem H. Ramos Mello. Exatamente. I'm the bad guy. We're the man.